aquela pessoa que terminou um relacionamento e virou blogueiro nas redes sociais? Manda essa canção pra ela, hein? Isso é Eduardo Brasil, apaixonando os corações. Foi passando e você me esquecendo. Cada dia que passava era sofrimento. Sua vida seguiu, não olhou pra trás. Você que nem ligava as redes sociais. See you.